Momento Saúde. Informação é o melhor remédio. O alto índice de pobreza e a desigualdade social, que contribui para grande parte da população viver em favelas e nas áreas mais vulneráveis da cidade, contribui para a propagação do novo coronavírus. O médico e membro da Associação Latino-Americana de Medicina Social e Saúde Coletiva, José Noronha, explica a relação entre o contexto social e a disseminação da Covid-19 na América Latina. O mais importante deles, eu diria, que diz respeito à profunda desigualdade existente no continente, com uma parte importante da população latino-americana vivendo em condições subnormais, tanto do ponto de vista da renda, mas, sobretudo, no caso da pandemia, as condições subnormais de moradia, com forte conglomeração das populações em favelas, em conjuntos habitacionais extremamente comprimidos, e por transportes coletivos, quando os existem, completamente abarrotados. Para a imensa maioria da população, mais de 80% quase da população latino-americana, com algumas exceções, ela vive em condições subnormais. É nesse contexto que o vírus vai encontrar um terreno fértil de propagação. E vai encontrar também sistemas de saúde fragilizados. E, finalmente, porque essa iniquidade se traduz também na maior prevalência das chamadas comorbidades, das condições que agravam o curso da Covid, na população de renda mais baixa. Quer dizer, a proporção de diabéticos é maior entre os pobres, a proporção de hipertensão arterial é mais forte entre os pobres. Então, faz com que não só a pandemia ocorra com uma velocidade maior de propagação, como também tenha uma letalidade maior. Você ouviu o médico e membro da Associação Latino-Americana de Medicina Social e Saúde Coletiva, José Noronha. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.ufpe.br e procure pela aba Saúde é o Tema. William Araújo para o Momento Saúde. Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE.